ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Uma das obras menos conhecidas de Haydn são as últimas sete palavras do Cristo, uma obra coral, um oratório, que é um tanto diferente dentro da obra do grande mestre do século XVIII, digamos assim, o homem que sentou as bases do classicismo musical, juntamente com Mozart, de quem era amigo e grande admirador. Haydn é mais velho do que Mozart, um pouco, porém vive bem além de Mozart. Portanto, eles viveram vidas paralelas, influências mútuas, e vão, digamos, do barroco longínquo, distante, que redundou no estilo galante, tantas vezes presente na obra de Mozart, ou até mesmo rococó, ao classicismo rígido, base, digamos assim, juntamente com o contraponto de Bach da música ocidental até o século XX. Esse oratório é um oratório estranho na obra de Haydn, porque ele é diferente. Inclusive, os biógrafos o registram com posições contrárias, com opiniões contrárias em relação ao nascimento dessa obra, havendo inclusive duas versões da mesma, uma com o canto e outra sem o canto. Enfim, é uma homenagem, uma meditação de Haydn, que é autor, aliás, de um dos mais belos oratórios de todos os tempos, A Criação, sobre a agonia do Cristo na cruz, as suas últimas palavras que são tão lembradas nas missas, e a busca, digamos, do clima emocional vivido nesse transe tremendo que é o do homem crucificado, do homem, carne, ser humano, com todas as dores, temores e fraquezas do ser humano, e ao mesmo tempo um avatar, um iluminado, um filho de Deus, conforme cada religião ou cada pessoa o tem. Haydn aqui o tem como filho de Deus, porque Haydn era um homem de convicções católicas. Esses oratórios ele escreveu também já depois de anos e anos de trabalho como serviçal, normal, usava até uniforme, ao príncipe Esterházy, que nada obstante era amigo dele, ele dava aulas para o filho do príncipe, o príncipe adorava a música, e a maior parte da obra de Haydn vem daí. Infelizmente eu não poderei, por razões de tempo, apresentar todas as partes desse oratório, mas apresentarei sete partes da mesma, o que já é significativo, porque são 10. Deixarei de apresentar apenas 3. Mas com elas teremos uma ideia bem clara do que acontece. A obra começa com uma introdução que tem a duração de 6 minutos e 31. É puramente orquestral e é um adagio maestoso, onde, digamos assim, as virtudes de sinfonista de Haydn, e ficam evidentes. Em seguida vem logo a primeira parte, na qual o Cristo diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. A tão conhecida frase do Cristo, pedindo ainda e uma vez, na hora final, aquilo que é o centro da sua pregação, o perdão. A segunda parte é quando ele se diz jubiloso, num momento ainda de resistência: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aqui é um andamento de grave e cantabile. A terceira parte é quando, já entregue, digamos assim, quase à morte, ele se lembra da mãe de Jesus e diz: mulher, eis aqui o teu filho. E ao mesmo tempo diz: eis aqui a mãe de Jesus. Essa parte é também num andamento grave. E assim vem, afinal, a última parte dessa primeira leva, digamos assim. Depois eu voltarei ao tema na segunda parte do oratório, que é justamente a parte número 4, que é a grave, quando Cristo proclama: Deus, ó Deus, por que me desamparaste? Já praticamente sem forças, e aí a fala humana do Cristo. Vamos então ouvir esses trechos quase completos da primeira parte do oratório, as sete últimas palavras do Cristo, de Joseph Haydn, com a Orquestra do Estado da Hungria, é obra ainda dos tempos do socialismo na Hungria, com o Coro de Budapeste, tudo sobre a regência de János Ferencsik. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Já no clima da crucificação de Jesus, vivido até a metade deste oratório interessante de Haydn, profundo, meditativo, tendo a ver com a sua maturidade, a segunda parte começa também como a primeira, com uma introdução puramente orquestral. E essa introdução, ela é vazada no andamento largo e cantabile. Tem a duração de 4 minutos e 39 segundos. Eu vou tocá-la em separado e depois voltarei para anunciar as duas últimas partes dessa obra. O final da mesma, porque eu vou ser obrigado a saltar duas delas por questões de tempo, já que o rádio implacavelmente nos põe, com toda razão, aliás, um horário bastante generoso até para a colocação de músicas. Ocorre que os antigos músicos viveram muito antes do rádio e escreviam obras bem maiores. Essa não é tão maior, essa tem a duração de 68 minutos. Mas as falas iria muito longe, com as falas iria muito longe. Então vamos ouvir aqui, portanto, a abertura da segunda parte do oratório, exclusivamente orquestral, essa abertura, com os mesmos intérpretes que, ao final, terão os seus nomes declinados. A duração é de 4 minutos e 39 segundos. Thank you. Essa foi a introdução ao... a segunda parte, melhor dito, do oratório As Últimas Sete Palavras de Cristo, ou As Sete Últimas Palavras de Cristo, belíssima obra de Joseph Haydn, que chama atenção por uma característica curiosa: todos os seus movimentos são lentos. O máximo a que ele chega fora do lento é a primeira introdução, que é em Adagio ma restoso. Mas no mais, o primeiro movimento cantado é um largo, o segundo é um grave cantabile, o terceiro é um grave, o quarto é um grave. A introdução que acabamos de ouvir é um largo e cantabile. Eu saltarei as partes 5 e 6, por motivos de tempo, que por sua vez são um adágio e um lento. E irei para a faixa 7, que antecede ao final fortíssimo da obra. Na faixa 7, ele descreve aquele momento em que Cristo efetivamente se incorpora a Deus, se incorpora ao destino, se incorpora ao seu destino transcendente. Aqui diz: Pai, em tuas mãos eu encomendo meu espírito. É com base nessa frase de Cristo que o coro desenvolve uma série de outras palavras. O coral é escrito em alemão. O interessante dessa obra é que Haydn contrabalança, vamos dizer assim, a monotonia, ou o que poderia ser a monotonia da sucessão de sete movimentos lentos, o que poderia se tornar cansativo, lançando mão de uma grande riqueza melódica e também uma variedade de formas musicais, de tonalidades e de instrumentação. Isso faz com que essa obra, profundamente irreverente, profundamente carregada de unção, faz com que essa obra ganhe a beleza que tem. Vamos então ouvir esta sétima parte, que antecede o final potente da obra. Esta foi a parte sétima, Pai, em tuas mãos eu encomendo meu espírito, do oratório As Sete Últimas Palavras de Cristo, de Joseph Haydn. A obra termina com um movimento rápido de 2 minutos e 11 segundos, a que Haydn chama Il Terremoto, com andamento, ou seja, o terremoto, com andamento presto e com tutta forza, que tem a ver com a lenda que diz ter havido, no momento da morte do Cristo, uma série de manifestações telúricas características desse grave momento e fundamental momento para a cristandade do ser humano, da humanidade, da vida neste planeta. Vamos ouvi-lo. Ouvimos assim, não na íntegra, mas nas suas principais partes, digamos assim, o oratório As Sete Últimas Palavras do Cristo, de Joseph Haydn, com a orquestra do Estado da Hungria, o Coro de Budapeste, regente János Ferencsik e os solistas Verônica Kinkses, soprano, Clara Takács, contralto, Georg Korondi, tenor, e Joseph Gregor, baixo. Eu sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.